sei que não posso esquecer o momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e se alguém não me quer. Vejo o tempo passado, o inverno chegado, só não vejo você. Se outro amor encontrar uma vez, eu não vou atender. Outra noite esperei, outra noite sem fim, ao me come eu sofrer. De cigarro em cigarro, olhando a fumaça, não há se perder. Vivo só sem você e não posso esquecer o momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e se alguém não me quer. Vejo o tempo passado, o inverno chegado, só não vejo você. Se outro amor encontrar uma vez, eu não vou uma vez, eu não vou atender.